Romário Paz na cama agora 19:58. Esta é a sua rádio Montanhas FM Mistério, falando de Campos Gerais para todo o sul de Minas. Oh, beleza. Compadre, desejo a você um feliz ano novo, cheio de paz, alegria, muito amor. Vamos tacar firme no rabo da onça nesse 92, porque esse 91 foi mais lindo que eu amo, mas tô te falando a verdade pra você. Você dormiu muito danado. Um abraço especial, comadre, tem na beira do forno, preparando o flango, assando o peru, nas sintonias do 97. Ei, beleza! Aqui na minha frente tá um garoto bonito danado, é o Valker. Tá aqui prontinho, tá doido pra entrar aqui no estúdio, né? Vai devagar aí! Ei, beleza! Rapaz, já bebeu quase um caminhão de arco, hein? Ô, gente, agora chegando no programão do Cebolinha, Mulher Bonita. Te falar, Ana. Presença das marcianas. Por que brigamos? Te pergunto. Hein? Por quê? ZYC802, canal 246, Rádio Montanhas FM Estéreo. Aqui quem fala é Edmilson de Paula, desejando a você um feliz ano novo, cheio com muita alegria. E que continue sempre aqui com a gente em 97,1 MHz, curtindo sempre o melhor da música de Minas, do Brasil e do mundo. E queria agradecer desde já a toda a equipe 971, ao nosso amigo Cebolinha, nosso animador de todas as manhãs.